Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 13 de 3 de 2022, o nosso programa de número 873, e nós teremos hoje a grande surpresa, um grande programa com o nosso querido amigo Geraldinho Lemos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa de Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas de autoajuda e CDs, na Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, e Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, como o Rui falou, nós estamos recebendo aqui, claro, virtualmente aqui, remotamente, nosso amigo Geraldo Lemos Neto, que vai conversar conosco sobre a guerra aí na visão espírita, né? Muitas informações que, para quem não sabe, Geraldinho é o autor do livro Data Limite, também do vídeo Data Limite, Não Será em 2012, que é o livro, e tem muitas informações interessantes que Chico Xavier passou para nós em relação a esses períodos que a humanidade poderia atravessar. Então, faça suas perguntas, pode ligar para nós, 12, o DDD, 3921-3009, né? 12-3921-3009, ou usar as nossas mídias sociais aí, WhatsApp, Facebook e o próprio YouTube, por onde está sendo transmitido. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, queridos ouvintes, boa tarde, boa noite, né, para os nossos queridos vivencianos que estão aí escutando. Quero agradecer aqui também as rádios que estão interconectadas conosco. A gente tem a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, Rede Doutrina do Rio de Janeiro e a Web Rádio Sementes de Amor, Mato Grosso do Sul. Quem está retransmitindo pelo YouTube é o Recanto da Prece Ouriço Barçanufo, lá com nossos amigos Carlos Sanches e Beth, estão retransmitindo. A gente tem a TV Espírita, TV Nosso Lar, de Vitória da Conquista, Sementes de Amor, e Recanto, o Portal da Luz, também retransmitindo a gente. Então a gente quer agradecer aí o apoio das rádios que estão conectadas conosco. Só comentando também, Jorge, o livro é depois de 2012, eles relançaram o livro, né, junto com a Marlene Nobre, que foi o 2019, o ápice da transição planetária, uhum, né, que é a continuação, é uma reedição do livro Não Será em 2012. Então, acho que a gente vai ser muito legal o bate-papo aqui. A gente tem bastante gente já participando, mandando mensagem. A gente pediu para mandar algumas perguntas antecipadamente, então a gente vai dar um pouco de prioridade para essas perguntas, os ouvintes que mandaram, né, essas perguntas, mas a gente também vai tentar passar aqui as perguntas de vocês, quem colocar aqui no YouTube, tá? Então vocês podem mandarem perguntas aqui pelo YouTube que a gente vai tentar fazer, né? A gente sabe que é um programa com bastante informação. O Geraldinho trouxe alguns vídeos pra gente, que é muito interessante. Então fique conosco, que vai ser muito legal o programa de hoje. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião. Bom dia, Beto 9. Bom dia, Domingos. Bom dia, família vivenciana. Que nesse domingo abençoado estamos recebendo Geraldinho Lemos, que vem nos falar sobre a guerra nuclear e vamos continuar em oração para que isso não aconteça, senão danando-se o planeta. Vamos agradecendo ao Pai nesta manhã pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida, com o aprendizado desta manhã do programa Vivência Espírita. Vamos ler o item 36 de Minutos de Reflexão de Jorge Reis, pela editora Dionísio. A oração é, sem dúvida, um dos meios mais eficazes de se chegar ao Pai. No entanto, ela precisa ser acompanhada de ações em prol da natureza e dos semelhantes. Portanto, temos que praticar as duas coisas, orar e agir. Queridos irmãos e irmãs, vamos nos preparar envolvendo o nosso querido irmão Geraldinho Lemos, com muito amor, com muita alegria, com vibrações positivas, para que ele traga para nós tudo aquilo que preparou, em nome de Jesus. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a guerra nuclear na visão espírita. E nós estamos aqui com o Geralzinho Lemos Neto, médium, escritor, palestrante, fundador da editora Vinha de Luz, biógrafo e amigo do Chico Xavier, fundador da Casa de Chico Xavier e também do portal Saber Espiritismo, co-criador do Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e suas obras. Bom dia, Geraldinho Lemos Neto. Geraldinho, para os íntimos. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, Carlinhos, os amigos vivencianos, aquele abraço. Estamos aí com muita alegria, voltando a participar da Vivência Espírita, numa época tormentosa, né? E vamos ver se a gente consegue solucionar algumas dúvidas dos nossos ouvintes ou telespectadores. A guerra sempre é um momento de muita confusão, de muita dor, e nós precisamos manter sempre a serenidade nas nossas vidas, na nossa fé, na nossa confiança, na bondade infinita de Deus, para que não venhamos a sofrer dentro dos nossos próprios corações desequilíbrios maiores. A gente lembra aquela passagem do livro Nosso Lar, só fazendo uma retrospectiva, né? Quando André Luiz foi acolhido na cidade espiritual de Nosso Lar, ele foi justamente acolhido um pouco antes da Segunda Grande Guerra Mundial. E a partir daí, quando estoura a Segunda Grande Guerra Mundial, em agosto de 1939, ele estava habitando Nosso Lar. E ele descreve o impacto que a guerra teve na cidade espiritual de Nosso Lar, com desequilíbrio emocional, desequilíbrio espiritual dos próprios habitantes de Nosso Lar, que estavam preocupados com os parentes encarnados na Europa e também no Brasil, e perderam o seu equilíbrio. E o que que o governador de Nosso Lar providenciou? Ele chamou, se não me engano, isso está no capítulo 42, ele chama uma reunião pública com a presença de todos os habitantes da cidade, seja fisicamente ou seja através da presença virtual, né, que lá naquela época já existia, dos aparelhos televisivos, e ele conclama a população de nosso lar a fazer um curso contra o medo. Vejam bem, porque o medo era destruidor das forças do equilíbrio da população. E ele não permite, inclusive, que os habitantes que não tivessem passado por esse curso preparatório contra o medo pudessem participar de atividades socorristas na crosta terrestre. Inclusive o próprio André Luiz, que é impedido pelo ministro Clarencio de participar de uma atividade socorrista antes de passar por este curso contra o medo. Então vamos refletir nesse grande ensinamento que serve para nós hoje, porque eu tenho visto que, mesmo entre nós espíritas, tem aparecido muito pânico, muito medo. E nós não podemos dar esse exemplo negativo com tantas informações que nós temos, tanta bênção de entendimento a respeito do Consolador prometido pelo Cristo, que é o Espiritismo cristão, tantos livros para nos orientar, para nos consolar, nos esclarecer, e alguns de nós aí se entregando ao derrotismo, se entregando à tristeza profunda, à depressão, por questões que ainda nem existiram, nem se materializaram na Terra, como a guerra nuclear. Então, vamos fazer de nós, para conosco mesmos, com as nossas meditações diárias, com a nossa prece diária, que eu lembro, segundo Chico Xavier, a gente deve fazer todo dia de manhã, quando se levanta, para agradecer a nova oportunidade que Deus nos deu de viver na Terra, e todos os dias à noite, quando nos deitamos, para fazermos aquele balanço de como foi o dia que passou. Aquele balanço existencial, né, que no dizer de Santo Agostinho deveria ser aquela reflexão: o que que eu fiz de bom, o que que eu deixei de fazer de bom, o que eu poderia ter feito de bom e não fiz. E com isso, com essas meditações diárias, com essa prece diária, nós vamos manter o equilíbrio para socorrer as pessoas que estão em sofrimento maior do que nós. Bacana. Eu não falei aqui no começo, Rodrigo, só para as pessoas que estão ligadinhas aqui no WhatsApp também, né? A Valéria, que está lá no Rio de Janeiro, nossa amiga Valéria, dando parabéns para o Rui, que foi aniversário do Rui dia 9, né? E também saudando o Geraldinho, dizendo que está ligadinha lá no Rio. O Marcos Sugai também dando os parabéns para o Rui. O Maurício Tomé também. Aqui o Marcelo também, parabenizando o companheiro Rui, felicidades. A Marinete, né, agradecendo o carinho da equipe, disse que já recebeu o livro, já começou a ler. E também aqui a Adria também, muitas felicidades para o Rui. E o Marcos Sugai mais uma vez. Ele está perguntando sobre... para perguntar para o Geraldinho, mas a gente pergunta... Já vou deixar aqui, Geraldinho, para depois, né? Se puder, o Geraldinho poderia citar o que Chico Xavier esclareceu sobre a guerra que aconteceu em Capela também, né? Isso aí é interessante. Eu mesmo estava querendo fazer alguma pergunta desse tipo para você também, que fica na minha cabeça algo que você falou. Eu queria saber se eu sonhei ou se foi você mesmo que falou um dia aí para a gente. Geraldinho... A gente sabe, a data limite que Chico colocou é 2019, né? Agora, sim, como eu sou... mas só que o Chico Xavier, quando ele colocou essa data limite, dizendo que se a gente não entrasse em um conflito nuclear, alguma coisa, a data limite seria dia 19. Então, em tudo isso que você... Nessa introdução que você fez, a gente acreditando, a gente tendo essa fé, a gente tendo tudo, a gente tem que tirar fora essa impressão que possa ter alguma guerra nuclear. Mas lá atrás, o Chico também tinha colocado antes a possibilidade que se a gente entrasse em um conflito, poxa vida, a salvação do mundo seria aqui, o Sul. né? Até muitos países mudariam para cá, alguma coisa desse tipo. É, como eu sou contador, né? E a gente trabalha muito com estatística, e aí a gente fica pensando, 3 anos para lá e 3 anos para cá é muita diferença, Geraldinho, assim, tipo assim, 2019 para 2022 são 3 anos, né? A gente pode fechar essa data em 2019 mesmo, ou será que tinha alguma quebrada para lá e para cá? E a gente está correndo perigo ainda. Jorge, eu tenho convicção que nós passamos no teste. Primeiro porque eu ouvi do próprio Chico Xavier, né? E o Chico foi muito peremptório. É, muitas das pessoas me perguntam isso. É, o que que houve? E agora? Gente, houve guerra nuclear? Não houve guerra nuclear. É? Nós estamos vendo uma guerra convencional. A Rússia invadindo a Ucrânia com tanques de guerra, com armamentos convencionais, bombardeando a Ucrânia. Militar, né? Militar convencional. Militar. Sim. Não houve nenhuma guerra nuclear. Então, nada mudou. Nada, absolutamente nada mudou em relação às previsões de Chico Xavier. Geraldinho, só para falar em guerra está tendo em outros países também. Sempre, nunca parou. Exatamente. Esse tipo de guerra sempre está tendo. E é legal contextualizar, né? Uhum. Porque alguém pode assistir esse vídeo daqui a um ano e não entender do que a gente está falando. Uhum. A gente, dia 24 de fevereiro de 2020, a Rússia inicia uma guerra por conta própria contra a Ucrânia. É isso que a gente está falando agora. Uhum. Falando nisso, e hoje, dia 13 de março, né? Uhum. A guerra já vai para 3 semanas, se não me engano, né? Ou 4 semanas, se aproximando da 4ª semana. Muito bem, mas ao mesmo tempo, nós estamos vivendo outras guerras. Por exemplo, a guerra de Mianmar, a revolução interna em Mianmar, na Ásia, que está sendo tão devastadora quanto a guerra da Ucrânia, muita gente morrendo. No entanto, as mídias não estão transmitindo mais, porque deixou de ser notícia, né? As televisões, as mídias tradicionais, elas gostam de transmitir apenas o que é notícia recente. É, tem rodando aí no WhatsApp um post mostrando que nos últimos 20 anos, só nos últimos 20 anos, os Estados Unidos da América do Norte já invadiu ou participou de guerras em outras tantas nações, mais de 20 nações. A mesma coisa está acontecendo na Síria, porque não acabou a guerra da Síria, o maior genocídio que se tem notícia de um governo sobre a sua própria população, com a participação direta da Rússia de um lado e da China, e de outro lado, defendendo os insurgentes, os Estados Unidos e os europeus. Isso na Síria já vai para vários anos essa guerra, não é? Então, a existência de guerras é característica de quê, minha gente? É característica de um mundo de expiação e de provas, cujo paradigma é o materialismo. A violência, o crime, o vício, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Porque a grande verdade é que essas guerras acontecem mais pela vaidade dos seus governantes, dos governantes das nações, mais pelo orgulho, seja racial, seja de agrupamento social, ou mesmo de crenças ou ideologias, que se julgam melhores do que os outros e passam a perseguir os seus vizinhos. Então, nada de novo está acontecendo no mundo em 2022. É mais do mesmo. Portanto, nós não vivenciamos uma guerra nuclear, não está acontecendo uma guerra nuclear. Inclusive, ontem, o presidente dos Estados Unidos da América do Norte, que é o Joe Biden, afirmou numa entrevista coletiva, transmitida pelas rádios e televisões norte-americanas, de que os Estados Unidos não atuará diretamente em favor da Ucrânia. Por quê? E ele explica por quê. Porque se nós o fizermos, será a Terceira Guerra Mundial. Veja bem, o próprio presidente americano, descartando a possibilidade dos Estados Unidos participarem diretamente desta guerra no, na Ucrânia, porque, segundo ele, se isso acontecesse, seria o início da Terceira Guerra Mundial. E tanto ele, quanto os governantes da Europa, quanto o próprio Putin na Rússia, têm consciência absoluta de que o início de um conflito nuclear acabaria com eles todos, não é? É, nós sabemos, pelas estatísticas, que hoje existem cerca de 10.400 ogivas termonucleares no mundo. A maioria, a maior parte está na Rússia, com 5.500, e a segunda maior parte nos Estados Unidos, com 5.200. Muito bem, essas 10.400 ogivas nucleares, tem gente que fala assim, nossa, mas é muita coisa. É realmente muita coisa. Se elas fossem usadas todas, seria capaz de destruir a face terrestre 80 vezes. Ou seja, ora, desapareceria, né, o planeta Terra. Exatamente, isso. Acabaria com a vida terrestre. Ou seja, era, muito bem. É um autossuicídio, né, para eles. Exatamente. Agora, é, vamos lembrar, você falou aí de estatística, de história, vamos lembrar o seguinte, gente, há 30 anos atrás, o saldo de ogivas nucleares era de 110 mil. Então, nós já reduzimos quase 90% da década de 80 para cá o arsenal termonuclear, porque esses países todos já assinaram termos coletivos, acordos coletivos de desarmamento nuclear e desativaram a maioria, 90% de suas armas nucleares. Então, nós estamos num caminho de desmilitarização nuclear, sim, apesar desta guerra convencional que está acontecendo, e nada indica que isso irá mudar no curto prazo. É, eu gostaria até de pedir ao Rodrigo que soltasse para nós um vídeo do Chico Xavier falando uma coisa muito importante no programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, há 51 anos atrás, em 1971. É o vídeo número 1. Os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental através de informações e do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim, o terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. E na sequência, porque um está ligado no outro, o vídeo número 2, por favor. não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então, diz o nosso Emmanuel que está presente, teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então, vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Muito bom, né? Muito claro, Chico, né, gente? Sim. Então, mas ele fala de forma condicional, não é? Ele não fala se nós suportássemos e mantivermos a paz, né? Mas aí é que está. Na conversa que eu tive com ele em 1986, ele revela, por exemplo, que no programa Pinga Fogo, o programa Pinga Fogo foi realizado em 1971. Em duas ocasiões, a primeira no mês de junho e a segunda no mês de dezembro. Muito bem. Essa que nós estamos vendo aí foi no mês de junho de 1971. Então, quase 51 anos, né? Agora em 2022, vai fazer em junho 51 anos desta fala de Chico Xavier. Quando eu vou conversar com ele... E vocês ouviram aí ele falando do prazo de 50 anos, né? Se nós conseguíssemos nos suportar uns aos outros, notem bem, ele não fala para a gente nos amar uns aos outros, como Jesus nos amou, embora isso fosse o ideal, mas se nós conseguirmos nos suportar uns aos outros, como nações. E comigo, em 1986, ele vai revelar que o início desse prazo se deu em 1969, em julho, quando o homem pisou na Lua pela primeira vez através do programa Apollo da NASA dos Estados Unidos da América do Norte. No dia 20 de julho de 1969, os astronautas da Apollo 11, pela primeira vez na história, tocaram com os pés o solo lunar, não é? Então ele vai me dizer que naquela época houve uma reunião das potências angélicas que dirigem o sistema solar, não é a Terra, não, o sistema solar. Eles estavam preocupados com a chegada do homem na Lua, porque naquela época havia uma corrida armamentista entre a OTAN e os Estados Unidos da América do Norte e, do outro lado, a Cortina de Ferro com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e, do outro lado, na Ásia, com a China. E que havia essa corrida armamentista com a intenção de utilizar a Lua, inclusive, como base militar e experimentos nucleares injustificáveis. Então, as potências angélicas que dirigem o sistema solar, dentre elas Jesus, se reuniram. E o Chico vai me dizer que essa reunião é aquela prevista por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no final do livro, quando Emmanuel revela que essas mesmas potências angélicas haviam se reunido na face da Terra, na proximidade da Terra, por duas ocasiões apenas. A primeira, quando a Terra foi formada, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, e a segunda, quando Jesus nasceu na Terra, portanto, há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás. E havia uma previsão que no final daquele século XX, Emmanuel escreve isso, uma terceira reunião estaria prevista. E o Chico vai me dizer, essa reunião já aconteceu no dia que o homem pisou na Lua. E lá eles discutiram, né, quando eu falo potências angélicas, eu estou me referindo ao Cristo do sistema solar, que é superior a Jesus, ao Cristo do planeta, o diretor do planeta Mercúrio, ao Cristo de Vênus, o próprio Jesus, que é o Cristo da Terra, ao Cristo de Marte, de Saturno, de Júpiter, de Urano, de Netuno, de Plutão, todos os diretores, todos os governadores desses planetas. Muito bem. E eles queriam que o Instituto Universal da Justiça Divina cobrasse naquela ocasião da humanidade terrestre os milênios de débitos coletivos que nós tínhamos com guerras. Mas Jesus, uma vez mais, advogou a nossa causa nos pedindo um prazo extra, que seria a 1/10 hora. E esse prazo extra, depois de muitos debates entre eles, foi concedido de 50 anos. Por isso é que o Chico, no programa Pinga Fogo, ele faz referência aos 50 anos. Mas eles impuseram uma condição, e essa condição foi a de que, neste período de 50 anos, entre 1969 e 2019, nós não entrássemos numa guerra de nuclear, a chamada Terceira Guerra Mundial, cujas consequências seriam devastadoras. E notem bem que quando o Chico, nesses dois vídeos, fala sobre os 50 anos depois, né, o prazo de 50 anos, na condicional, ele fala dos avanços que nós teríamos depois deste prazo. E esses avanços, minha gente, basta a gente pesquisar, já estão acontecendo no campo da medicina, no campo da ciência, no campo da tecnologia. Notem bem que o Chico fala que o papel preponderante a partir desses 50 anos seria o papel da ciência terrestre. E é, de fato, o setor que mais tem progredido hoje, descortinando benefícios para a humanidade incalculáveis para os próximos anos. Então, nós estamos mesmo diante de um ponto de inflexão na nossa evolução coletiva, em que a ciência já está tendo parte neste ponto de inflexão, de aceleração dos processos de mudanças que todos passaremos a vivenciar a partir de agora. Um dos grandes motores desta evolução foi justamente o que eu colocaria como flagelo diverso. Aliás, quem coloca isso não sou eu, o próprio Allan Kardec, no subtítulo Flagelos Diversos, do capítulo 18, que é o último capítulo, Sinal dos Tempos, Os Tempos São Chegados, do seu último livro, A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. E segundo Kardec, os flagelos diversos acontecem justamente para apressar a evolução da humanidade. Ele diz lá, por exemplo, naturalmente instruído pelos espíritos superiores, que se deixasse a humanidade progredir no passo natural, que é o passo lento, sem a ocorrência de flagelos diversos, talvez que essa evolução demandaria milhares de anos para ser feita. Mas que, ao contrário, com a ocorrência dos flagelos diversos, há um apressamento do processo evolutivo terrestre. E ele situa quais são os flagelos diversos. Um deles, guerras, as guerras são consideradas por Allan Kardec flagelo diverso, que ocorrem principalmente no ápice dos grandes momentos de mudança. As revoluções sociais também são listadas por Kardec. E olha que interessante, Kardec lista epidemias. O que é que nós estamos acabando de passar? Uma pandemia de coronavírus, que é nada mais é do que uma epidemia global, que se chama pandemia. Que começou em 2019, né? E começou quando? No 2019. Segundo semestre de 2019, né? Vejam bem que... Falando em data, coloca... deixa eu só corrigir, que eu falei 2020 e o ano que começou a guerra na Ucrânia é 2022, né? Só corrigindo aqui, agradeço a Gabriela que avisou, né? Mas tem... Continua, Geraldinho. Bom, então, vejam bem, Kardec coloca que esses flagelos diversos, eles funcionam de duas maneiras. Campo de saída dos espíritos retardatários. E, ao mesmo tempo, favorece um campo de chegada dos novos espíritos, dos espíritos da nova geração mais espiritualizada. Então, é mesmo um resgate coletivo em que os espíritos mais retardatários são forçados à desencarnação coletiva, não significa que eles vão ser degredados. Deixa eu te interromper, porque você está respondendo uma pergunta de um ouvinte, que é o que fez que tinha passado para a gente, que foi o Forcato, né? Ele tinha perguntado justamente isso que você já está respondendo, que é: na guerra morrem inocentes ou todos que morrem, de certa forma, foram encaminhados para estar lá nesse momento? Não existem inocentes na Terra. Em primeiro lugar, nós somos espíritos falidos. Nós da Terra, a não ser que você habite Júpiter, Saturno, aí você é inocente. Agora, nós habitamos um mundo de expiação e de provas. Não resta a menor dúvida, o mundo que nós habitamos, que chama-se Terra, é um mundo ainda atrasado. Só habitam aqui espíritos atrasados, como nós, que são espíritos devedores. Todos nós temos uma ficha corrida de milênios, que graças a Deus a gente se esquece delas. Que imagine se a gente fosse lembrar do que a gente fez nos últimos 10 mil anos. A gente não conseguiria viver, não é? Então, nenhum de nós é inocente. A doutrina espírita esclarece muito bem que existe um instituto universal da justiça divina que é regido pela lei de causa e efeito, ação e reação, que não, segundo a própria sabedoria evangélica, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o queira. E que nós estamos aqui num processo de resgate, expiando as nossas faltas passadas, de passadas existências, ou então sendo submetidos à prova se os conhecimentos que nós já adquirimos, tanto de outras vidas quanto no mundo espiritual, antes de reencarnar, se nós podemos exemplificá-los pela prova dos nove, nós podemos tirar a prova dos nove. Então, vejam bem que não existem inocentes. Vocês sabem que o dia que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia, que é o dia 24 de fevereiro. Fevereiro, vocês sabem o que este dia lembra na história da Ucrânia? Algum de vocês sabe? Não. Exatamente. Antes da Segunda Grande Guerra Mundial, portanto, antes de 1939, a população ucraniana, não o governo, a população ucraniana no dia 24 de fevereiro, resolveu perseguir e matar os judeus, de próprio punho. Eles foram aos estabelecimentos geridos pelos judeus, foram às sinagogas, foram às casas dos judeus, arrastaram-nos para as ruas e os mataram a sangue frio. Isso há 80 e poucos anos atrás. Né? Então, isso ainda isso dentro, é isso ainda é. Dentro do regime da União Soviética, né? Antes do... Não, antes, meu querido. Antes da União Soviética. Não, sim. Dentro, como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sim. Na época, né? Não como... Sim, não como Ucrânia em si, era como União Soviética. Mas esse fato ocorreu somente na Ucrânia. Ah, entendi. Esse não fato sabia, não ocorreu na... Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele ocorreu na Ucrânia. Uhum. A população da Ucrânia fez isso com as próprias mãos. Então vejam bem que não existem coincidências. Não é? Justamente nesse dia, agora em 2022, eles vão ser invadidos pela Rússia, a população civil está sofrendo. Assim como... E outra coisa, hoje quem preside a Ucrânia é um judeu. O Zelensky é judeu. Isso tudo é coincidência? O que vocês acham? Não existe coincidência, né? Não existe coincidência. Então, não existem também inocentes. Nós não estamos aqui querendo culpar ninguém. Não existe essa história de inocentes, de culpados. Na doutrina, a gente aprende que não existe vítimas, né? Não existem vítimas. Nós todos somos culpados de... erros clamorosos do passado e nós já vivemos inúmeras, centenas, milhares de vidas, já promovemos guerras, revoluções sangrentas, saques, matanças indiscriminadas, até mesmo em nome do Cristo nós fizemos isso. Então, minha gente, não vamos achar que nós não temos nada com o pacto. Nós temos, sim, responsabilidade. Eu tenho visto muita gente que fala assim, mas nós, eu sou uma pessoa tão boa, não é? E moro aqui no Brasil, o que eu tenho com isso? Lá na Europa, da guerra, e eu vou pagar o pacto? Porque os grandes governantes militarizados, ou que têm o poder militar, o poder atômico, se eles resolvem fazer a terceira guerra... O que eu tenho com isso? Olha, nós temos muito com isso. Nós nascemos aqui por uma razão. A gente aprende na doutrina que o mal, né, ele pode ser evitado. Né, não tem que se ocorrer. Não existe. Não, a gente não acredita em karmas, né? Ele deve ser evitado. Ele deve ser evitado. E a gente aprende que a guerra, ela traz mais débitos. Então, assim, não está cumprindo, não está pagando os débitos. Está adquirindo novos. Débitos, mas ao mesmo tempo, segundo Kardec, ela acelera o progresso. Acelera o progresso. O mal é necessário. Está no livro, né? A Gênese. Está no livro A Gênese. Ou seja, o nosso sofrimento que a gente está passando, ou o povo ucraniano está passando agora, isso vai ajudar o progresso deles, é isso? É isso que quer dizer? Exatamente. E também no mundo todo, né, Geraldinho? O mundo todo progride. Aí a gente volta exatamente no... É necessário que venha o escândalo. Quem está provocando o escândalo vai ter que acertar as contas, não tem jeito. Agora, o escândalo faz o mundo progredir. Geraldinho, eu queria dar uma paradinha para a gente fazer um intervalo, porque os ouvintes estão reclamando aqui já. Então, o Marcos Sugai mesmo colocou, o Geraldinho, quando vem no programa, hipnotiza a gente, não dá nem para levantar para pegar um café. Entendeu? Ele coloca. Que a justiça divina é perfeita, nós é que não ligamos os pontos. Né? Vamos fazer um intervalo? Vamos colocar uma musiquinha aqui, daqui a pouco a gente volta? Vamos sim. A música vai ser Sentimentos de Amor, que é uma música que nós trabalhamos em cima do poema O Amor de Chico Xavier, com o Grupo Castelar. Momento musical.

com o tema Guerra Nuclear na Visão Espírita, com o nosso querido amigo Geraldinho Lemos Neto. Eu quero mandar um grande abraço para o Iramir, lá da Bahia, que ele mandou uma mensagem, viu, Jorge? Ele pediu para o Beto Nove não ficar com ciúmes, não, dizendo que mandando um abraço com muito carinho, com muito amor. Obrigado, Iramir. Um grande abraço ao nosso amigo Iramir, que é amigo fiel aqui de todos os domingos, de todas as entrevistas que a gente faz, ele está lá. E Deus, ele esteve aqui, né, em 2017, no encontro do amigo Chico, e qualquer dia a gente vai se encontrar lá em Salvador também. Aqui eu queria falar do café da manhã aqui da Coal. A Coal está convidando os amigos para um café da manhã solidário lá em prol da Coal. No próximo sábado, dia 19, né? Próximo sábado, às 9 horas da manhã. E ela está pedindo para colaborar com bolo, com torta, né? Que serão colocados lá à venda e revertida para a Coal, é claro. E teremos lá também parceria, eles terão um projeto com o projeto Mandala, da unidade, né? Deve ser o nome do projeto, que a Coal será beneficiada com uma mandala vibracional que todos os presentes terão oportunidade de assistir à pintura. Participem. Dona Licinha gostava de fazer mandala, né? Ela fazia muito aquela mandala, aquele quadro dela, que era um sucesso, né? Era não, continua sendo um sucesso. Então, pessoal, vamos tomar café da manhã, sábado que vem, lá na Coal. Convite da Ivanildo, se puder levar alguma coisa para presentear lá a Coal também. Tudo bem, tá bom? Obrigado. Vamos continuar com o nosso irmão Geraldinho. Rodrigo, tem uma pergunta aí? Tem uma pergunta que eu queria passar aqui pro Geraldinho. Deixa eu só aparecer aqui. Geraldinho, o Piero mandou uma pergunta aqui pra gente, tá? Então na verdade são duas perguntas, tá? E aí você, e também pediu para você comentar uma coisa também sobre o mesmo tema que o Marcos Fugai tinha pedido para comentar. Em uma possível terceira guerra mundial nuclear, haveria intervenção alienígena, dados os riscos que isso representaria à nossa galáxia? Qual o limite do livre-arbítrio de um ser humano, por exemplo, o Putin, né? Colocando em risco todo o ecossistema e vida do planeta? Gostaria também que o Geraldinho abordasse a revelação do Chico que fez a ele quando sonhou com uma guerra nuclear em Capela. Era isso mesmo. Bom, a questão está ligada àqueles dois trechos que nós mostramos aí do Chico Xavier. Primeiro, como lembrou bem o Rodrigo, o Chico fala na condicional. E na condicional ele fala, se as nações conseguirem suportar a pressão dos próprios problemas, e gente, isso é de uma sabedoria, assim, estelar. Chico Xavier, como sempre, tem uma sabedoria estelar. Por quê, gente? Porque todas as nações terrestres têm as suas questões, os seus problemas. O Brasil tem os seus, os Estados Unidos têm os deles, a Rússia tem os deles e a Ucrânia tem os deles. Então, a questão é suportar a pressão dos próprios problemas e buscarem o caminho da paz. Então, vamos pensar agora na situação fática. A situação fática é o quê? Existe uma invasão russa na Ucrânia, um país vizinho, e a Ucrânia está sendo vítima dessa invasão. Muito bem. Dentro disso está tendo um bombardeio indiscriminado, a fuga da população civil nos corredores humanitários, muitas mortes, infelizmente, de parte a parte. E os russos também, por seu lado, não estão conseguindo dominar a Ucrânia muito fácil, não. Eles achavam que eles iriam lá, em 2-3 dias resolveriam a questão, e já tem quase 3 semanas e não resolveram. Então vejam bem, existem pressões muito intensas. O que o Ocidente fez com a Rússia? Fez uma série de retaliações econômicas e financeiras, a ponto tal do rublo russo, que é a moeda da Rússia, despencar a valores nunca vistos antes em relação ao dólar norte-americano, em relação ao euro e às outras moedas do mundo. A Rússia está vivenciando internamente, por causa desta decisão errônea, a maior crise econômica da sua história. que pode, eventualmente, inclusive, fazer com que a própria população russa se revolte contra essa situação e deponha o Putin. Veja bem, tudo isso são pressões internas que estão ocorrendo. Na própria Ucrânia, a própria devastação da guerra põe uma pressão também no presidente Zelensky para ele acabar com isso entrando num acordo. Então, vejam bem, as forças, embora nós estejamos vendo um cenário bastante negativo de guerra, mas as forças das pressões internas das próprias nações acabarão por fazer com que elas sentem na mesa de negociação para buscar um acordo de paz. Assim foi feito nas guerras mundiais, assim foi feito em todas as guerras do mundo. Existe um ápice de sofrimento suportável a partir do qual os próprios envolvidos nessas guerras procuram o caminho da paz, porque sabem que se não procurarem o caminho da paz, verão a situação pior. Eu fico meditando também, porque antes dessa guerra começar, havia uma conversa, e essa conversa era bastante reiterada, de que a China poderia invadir Taiwan, que, segundo a concepção chinesa, era um território chinês que havia se desgarrado na Segunda Guerra Mundial e se transformado num país independente, que é Taiwan. Para os chineses, é Formosa, é um estado da China. Então, havia essa pressão também da China invadir Taiwan e tomar Taiwan para si. E depois de ver o insucesso que a Rússia está vivenciando, o insucesso econômico, financeiro, o desastre econômico-financeiro que a própria Rússia está vivenciando hoje, talvez os dirigentes da China, né, do Partido Comunista Chinês, avaliando as reações do Ocidente contra a Rússia, vão colocar na balança que não vai valer a pena eles invadirem Taiwan e sofrerem as mesmas pressões ou os mesmos limites econômico-financeiros, uma vez que o mundo inteiro é cliente da China e a maior parte dos seus produtos vai justamente para o Ocidente. Então, veja, é um processo que se autorregula, não é? Nas grandes crises. As grandes crises, elas acabam por forçar a paz, por forçar um acordo de paz, por caminhar para um entendimento. E a gente tem um exemplo disso, por exemplo, na Segunda Grande Guerra Mundial. Na Segunda Grande Guerra Mundial, nós tínhamos inimigos ferrenhos de milênios, de centenas de anos, como, por exemplo, a Alemanha inimiga da França. A França e a Inglaterra também, com uma grande antipatia, mas que foram obrigadas a trabalhar juntas contra a Alemanha, contra a Itália, não é? E essas desavenças todas desapareceram com a criação da comunidade econômica chamada União Europeia, com a adoção, inclusive, de uma moeda única. Quem poderia imaginar isso em 1940, no auge da guerra, que um dia a Alemanha nazista e os alemães seriam amigos dos franceses, dos ingleses, como hoje eles estão juntos contra a Rússia? Então, veja bem, são situações móveis, são situações que se modificam, forçando a paz dos povos, para que eles entendam que é melhor trabalhar juntos para a construção de um mundo melhor. Esse ponto agora, que você falou da Alemanha, desculpa te interromper, a Alemanha estava sendo, depois da Segunda Guerra, né, como eu ouvi alguns comentários, né, de alguns cientistas políticos, acalmada, né? Então, ela foi proibida de fazer aviões, foi proibida de ter um exército, ou seja, tudo isso, depois que assinou os tratados da Segunda Guerra Mundial, né, ela estava sendo controlada e acalmada. Agora ela falou que vai começar a investir em armamento militar. Isso pode ser um risco para o futuro? Assim você vê? Não, mas a mesma coisa aconteceu com o Japão, né? O Japão era um agressor, participava da aliança contra os Estados Unidos, invadiu o Havaí e depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, teve que fazer o armistício, teve que ceder. E quem que poderia imaginar, no princípio da década de 40, povos inimigos como os japoneses eram inimigos dos Estados Unidos da América do Norte, eram inimigos dos coreanos. Quem poderia imaginar que 60, 80 anos depois, eles são hoje parceiros comerciais, econômicos, da liberdade, né? O Japão é aliado dos Estados Unidos, a Coreia é aliada do Japão e aliada dos Estados Unidos. Então, vejam, é tudo muito interessante a gente ver sobre esse aspecto, não focalizando o momento da guerra, mas o que em inglês eles chamam de big picture, né? O grande retrato de tudo isso. Na verdade, o que está acontecendo é que a Alemanha teve talvez uma decisão errônea nos últimos anos, especialmente neste início do século XXI, de basear muito a sua economia na importação de energia russa. Inclusive foi criticada por isso pelo presidente Trump, abertamente, não é? Fazendo lembrar a ela que essa decisão poderia ter consequências gravíssimas no futuro. E, de fato, está tendo hoje, porque a Europa como um todo está se reposicionando no sentido energético de não depender da energia russa, que é o petróleo e o gás encanado que vem em gasodutos. E isso é um progresso, né? Isso é um progresso, não pode ser considerado exatamente um progresso? Agora, é o que o Chico Xavier falou e que nós estamos vivenciando. Eu acabei não abordando esse tema e eu quero que os nossos amigos nos acompanhem nesse raciocínio. O que que a pandemia de coronavírus, de um lado, forçou e, de outro lado, esta guerra da Rússia contra a Ucrânia está forçando? Está forçando as nações a investir em energia limpa, em energia renovável. Então, desde o advento do coronavírus, no segundo semestre, final do ano de 2019, até aqui, como desde o advento desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nós estamos vendo o reverso da moeda. Por quê? O que aconteceu? As nações estão chegando à conclusão que não há saída para a humanidade se ela persistir em dependência energética do petróleo e dos derivados do petróleo, que são uma fonte de energia altamente poluente, custosa, e que gera muito conflito entre as nações. E, ao contrário, os países estão investindo na energia mais limpa, que é a energia solar, a energia eólica, os carros elétricos, né, os veículos elétricos, não somente carros, mas em carros, ônibus, trens, navios, até mesmo aviões elétricos, a nova economia surgindo nas chamadas baterias elétricas, baterias de lítio, de grafeno, de outros materiais nobres, de terras nobres. E está existindo um boom na economia, naturalmente, as grandes mídias não passam, mas um boom na economia mundial destes setores, justamente pela alta do petróleo, que gera inflação, gera dependência. E essas energias renováveis são a solução. Então, vejam bem, nós estamos quebrando paradigmas econômicos e financeiros, construindo o mundo regenerado de amanhã, porque o mundo regenerado de amanhã vai ser um mundo que vai respeitar a natureza, que vai privilegiar as energias renováveis e até mesmo, quem sabe, chegarmos a um consenso a respeito da utilização da energia livre, que nós sabemos que já é uma realidade desde Tesla, mas que foi abafada pelas grandes empresas energéticas, em que nós mesmos, nas nossas casas, poderemos ter aparelhos, isso o Chico falava conosco, de gerar energia sem limite, sem dependência das nossas fornecedoras de energia ou distribuidoras de energia, né? Nesse particular, o Brasil está muito bem, inclusive, porque o Brasil é um país que tem muita exposição ao sol, por exemplo. A produção de energia solar aqui é bastante favorável. Hidrelétrica. A produção também de energia hidrelétrica é bastante favorável. A produção de energia eólica também é favorável. A produção de energia das marés, existem também esse novo setor, não é? A utilização através de aparelhos que vão seguindo o poder das ondas no mar, de produção de energia. Por exemplo, Emirados Árabes, lá na Arábia Saudita, já investiu bastante nessa fonte energética, os Estados Unidos estão investindo também. Então, veja a mudança de paradigma. É uma ciência nova que está expandindo, crescendo aí a taxas de 30%, 40%, 50% ao ano. E é uma questão de poder também, né? Grandes empresas no futuro, não é? E é uma questão de poder também, né, Geraldinho? Porque hoje o poder estava centralizado nessas nações que tinham muito petróleo. E isso era complicado. Exato. Com exceção dos Estados Unidos, a gente está falando de quem? Venezuela, Rússia, países... Irã. Irã, então, Afeganistão, Iraque. Então, ou seja, a gente estava dependendo... E quem tinha poder? Tinha poder quem... tinha esse centralizado. Como que ia tirar esse poder? Então, uma coisa que você falou que é muito interessante, que a Covid ajudou isso também, a pandemia ajudou, porque mandou todo mundo para casa, reduziu a demanda de necessidade de combustível para você se deslocar até os locais, né? Porque toda vez que tentava entrar com essas novas tecnologias limpas, né? Esses controladores influenciavam negativamente para não acontecer. Parecia como o Chico falou, que é os tentáculos, né? Ou o hálito da guerra, né? Que seria dos dragões. Eu sinto que esse hálito também vem desses grandes poderosos, né? Que mantém o poder em relação ao petróleo. E isso está ajudando a fazer essa mudança, né? A própria Rússia hoje, a economia russa se baseia hoje, gente, em grande parte, 25% da economia russa se baseia em armamentos, produção e distribuição de armamentos, 25%. 50% se baseia em petróleo e gás. Veja bem, então é uma nação que representa o atraso, que representa hoje um mundo de expiação e de provas. E às vezes, até mesmo um evento infeliz como é a guerra, que ela própria promoveu, vai ser a própria derrocada dessa economia russa. E vai talvez, os espíritos têm me falado isso, vai talvez provocar a reação do próprio povo russo, que quer mudanças, que vai buscar por mudanças, diante de uma crise econômica e financeira sem precedentes. Lá na Rússia está tendo corrida aos bancos, o povo tirando dinheiro dos bancos, porque não confia mais no sistema financeiro. Uma provável quebra do sistema financeiro russo está no horizonte. Então, vejam, são tantas variáveis acontecendo ao mesmo tempo que, naturalmente, nem o próprio Putin previu que poderia ter esse... Porque ele estava achando que ele ia entrar em 3 dias, tomar a Ucrânia e voltar para casa, e garantindo um governo pró-Rússia. E não está acontecendo. Quer dizer, as próprias forças espirituais estão atuando. Aí, respondendo a pergunta aí do nosso ouvinte, telespectador, os extraterrestres estão atuando, sim. Eu já publiquei vários vídeos interessantes. A própria população da Ucrânia vendo nos céus o aparecimento de objetos voadores não identificados, até então nunca vistos, alguns deles inclusive atacando forças russas, destruindo forças russas. O próprio sacerdote da Igreja Ortodoxa de Kiev, ou Kiev, como queiram, dizendo que a população tem visto manifestação de anjos, né? Quer dizer, cada um vai interpretar o aparecimento desses seres de acordo com a própria visão, né? Quem sabe esses anjos que eles estão vendo não são exatamente a interferência de civilizações extraterrestres. O próprio Chico, aí no programa que nós, o Rodrigo passou aí para nós, no segundo programa, aí, no segundo trecho de vídeo, ele fala das civilizações extraterrestres, da evolução da ciência e, a partir da Lua, o estabelecimento do contato definitivo com civilizações extraterrestres. Nos anos 50. Fazendo com que nós, na humanidade, possamos entender finalmente que fazemos parte de uma família universal, que não somos um único mundo criado por Deus, e justamente neste momento nós aposentarmos o período bélico da humanidade. Ou seja, a transição do mundo de expiação de provas, cujo paradigma é materialista, vai se dar naturalmente com a interferência dos extraterrestres, fazendo com que nós compreendamos um imperativo de paz entre todas as nações. No dizer de Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas, para que nós tenhamos afinidade e sintonia com a vivência da paz nesses planetas, nossos irmãos mais velhos, não é? Até alguns deles, até no próprio sistema solar. Então, uma coisa decorre da outra. Agora, a guerra, como o Rodrigo lembrou aí, é justamente esse povo, esse tentáculo, que embora vá nos trazer muito sofrimento, por outro lado, favorecendo a saída dos espíritos retardatários, vai favorecer também a chegada da reencarnação de espíritos mais evoluídos, que vão encarnar na Ucrânia, que vão encarnar na Rússia, que vão encarnar no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Vamos soltar aí, Rodrigo, o vídeo 3, para a gente ver mais um trecho do Chico sobre as guerras? Tá bom. Quer falar alguma coisa, Jorge? Eu queria, Jarolinho, antes do vídeo, deixa eu fazer uma pergunta aqui do Ari Rangel, que eu achei muito interessante. Ele está dando bom dia, Geraldinho, excelente programa. Há uma mensagem de Emmanuel que diz que a Terra será um mundo de regeneração em 2057. Isso é a prova, sim, de que não haverá Terceira Guerra Mundial? É por isso que eu sou confiante, viu, o Jorge? E quem fez é o Rangel, Ari, né? Quem fez a pergunta. Uhum. Eu sou confiante, sim, porque nós vencemos a prova. O Chico foi muito claro, se a gente vencesse a prova dos 50 anos, nós ganharíamos um crédito espiritual muito grande. E um desses créditos espirituais, isso foi medido pelo próprio Chico, é justamente a permissão que nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador do planeta Terra, que daria a essas civilizações mais avançadas que nós, tecnologicamente, cientificamente e moralmente, as civilizações extraterrestres, autorizando-as a interferir diretamente caso houvesse um risco de deflagração nuclear, não é? Então, eu creio muito nisso. E no segundo programa Pinga Fogo, que foi em dezembro, um pouco antes do Natal, dezembro de 1971, completou agora, dezembro passado, 50 anos, o Chico foi perguntado isso. Um telespectador perguntou a ele: Chico, na opinião de Emmanuel, quando a Terra será um mundo regenerado? E a resposta do Chico foi clara. Emmanuel afirma, olha só, afirma, a Terra será um mundo regenerado. por volta do ano 2057. Isso está, inclusive, expresso no livro que transcreveu essa parte do Pinga Fogo, do segundo programa Pinga Fogo, que foi editado pela Cultura Espírita União de São Paulo, a editora Céu. O livro chama-se Plantão de Respostas. Então, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Então, nós teremos... eu sou mais confiante, então. Né? Porque o Chico dizia o seguinte: se a guerra nuclear viesse antes de 2019, o mundo regenerado só viria no ano 3000. 3000, veja bem. Nós teríamos 9 séculos de reconstrução, caso houvesse a Terceira Guerra Mundial, a guerra nuclear, entre 1969 e 2019. Como ela não veio e nós ganhamos esse apoio, esse crédito espiritual, nós vamos, sim, ingressar no mundo de regeneração em 2057. Mas o próprio Emmanuel, segundo Chico, adverte o seguinte: mas para isso, que isto ocorra, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o aceleramento do processo de mudanças. Ou seja, exatamente o período que nós estamos vivendo, é o ápice da transição planetária. Vencida a data limite de julho de 2019, nós vamos ser sujeitos até 2057, hoje 2022 para 2057, são 35 anos apenas, menos que uma geração, mas nós vamos ser submetidos a diversos tipos de transformações de forma acelerada. E foi o que ocorreu, por exemplo, na pandemia de coronavírus, e é o que está ocorrendo hoje com essa guerra russo-ucraniana. Vamos para o vídeo? O Geraldinho tinha pedido. Depois você faz essa pergunta. Pode ser? Ele está preparando ali o selfie. Uhum. Mas não, a gente é que vai eu queria, não, é que é justamente sobre a guerra. Daniel Rosa faz uma pergunta justamente sobre a guerra que o Geraldinho estava comentando. Por isso que eu queria fazer a pergunta antes. Pode ser, vai. O que Chico Xavier lhe confidenciou que pode revelar dos livros A Caminho da Luz e Exilados de Capela nessa triste decisão russa para o avanço moral da humanidade? É o que nós falamos aí nos documentários, né? O documentário gravado comigo e doutora Marlene Nobre não será em 2012. Depois surgiu o documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, com a participação de outras personalidades aí estudiosas do assunto. Depois o documentário Despertar Data Limite, com o nosso querido Fábio de Medeiros e Rebeca Casagrande. E mais recentemente, no documentário de um jornalista do G1, no Rio de Janeiro, que chamou-se Chico Xavier e a nova data de Chico Xavier, 2057. Não é que a gente aborda isso junto com outros companheiros de ideal, de como que o mundo vai progredir na direção da regeneração. Notem bem, gente, que é preciso que se tenha muito claro o seguinte. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, logo no início do livro, quando Jesus, na companhia de Iléu, visita as plagas americanas, que naquela época eram praticamente inabitadas, habitado somente pelos silvícolas, não se ainda tinha descoberto a América nem o Brasil, Jesus fala com Eliu o seguinte, Léo, o seguinte: é da vontade de meu Pai que está nos céus, ou seja, não é nem da vontade de Jesus, é da vontade de Deus nosso Pai, que para estas plagas eu transplante a árvore do meu evangelho, na porção sul, ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração e representará e terá o sinal da fraternidade, representando para todas as gerações futuras a fraternidade expressa no meu evangelho de amor e sabedoria, e para a porção norte, que é a porção dos Estados Unidos hoje, do Canadá, da América, o cérebro do mundo, veja bem. Então, e ainda diz que o cérebro e o coração precisam trabalhar em sintonia. No livro A Caminho da Luz, também, Emmanuel vai dizer que o cérebro e o coração do mundo precisam trabalhar em sintonia, porque as Américas herdarão a condução da humanidade futura no terceiro milênio, na regeneração planetária. E que a Europa sofrerá bastante transformações. Então, vejam bem, a previsão dos espíritos superiores, através de Chico Xavier, expressam não somente a vontade de Jesus, mas a vontade de Deus. Ora, qual de nós pode modificar a vontade de Deus? Ninguém. Ninguém. A vontade de Deus não se modifica. Não é? O próprio Kardec vai dizer o seguinte, no capítulo 18 da Gênesis, que é o último capítulo, ele vai dizer o seguinte: contra a má vontade, contra a vontade de Deus, nem a má vontade dos homens tem poder. Nós podemos, no máximo, adiar alguns anos, algum período, mas a vontade de Deus se estabelece, não tenham dúvida disso. E a Terra será o mundo regenerado, porque isso é da vontade de Deus, e isso também está previsto pelos espíritos desde a codificação kardeciana, de que nós estamos vivendo este período crucial de transição planetária. Já chegamos e já passamos o seu ápice. E agora resta-nos apenas 35 anos para que a nova geração, a quarta geração, segundo Allan Kardec, possa realizar essa mudança. Vamos para o vídeo, Rodrigo? Vamos. Qual o vídeo? Três, né? Três. As guerras, naturalmente, são a consequência do ódio que ainda alimentamos, os ressentimentos, a soma das aversões que cultivamos na intimidade doméstica, e depois da intimidade doméstica vamos para a vida pública com semelhantes perturbações que, depois de largo tempo, criam aquela soma nefasta que chamamos de guerra. Mas o amor, se for praticado tal qual Jesus nos ensinou, poderá nos livrar de semelhante calamidade. Vamos comentar aí, olha aí. Sim. O que é a guerra, então, na visão espírita, explicada tão bem por Chico Xavier? É o acúmulo de ódios, de aversões, de disputas ideológicas, de disputas inglórias, seja no campo da posse, seja no campo da vaidade, do orgulho de raças, de etnias, de aversões entre nós. Às vezes até o próprio Chico fala aí, dentro da nossa própria família, não é? E esse acúmulo de energias negativas vão se transportando inicialmente dentro das próprias nações. Por isso é que ele falava no outro vídeo, se as nações puderem suportar a pressão dos próprios problemas, né? Os próprios problemas das nações, intimamente, no campo individual, coletivo, né? São criados pelos indivíduos, pelas pessoas. Então nós temos que aprender a tolerar mais, a ter mais paciência, ter mais compreensão, ter mais paz dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente também de convivência religiosa, no nosso caso, nos centros espíritas, nas atividades do movimento espírita. Nós temos que aprender a ter tolerância também no campo político, social, econômico, não é? Respeitando cada qual com seu modo de ver. E porque se não for isto, o acúmulo de vibrações negativas dentro de cada nação acaba explodindo para as guerras, acaba se espalhando além de suas próprias fronteiras, né? E isso é uma realidade em conteste. Geraldinho, o Aécio tinha colocado uma pergunta que eu acho que vai ao encontro disso que você estava falando, quando ele coloca assim: toda guerra é sinônimo de extermínio, né? O senhor já, seja de pequena ou de grande monta. Mas o que dizer desses assassinatos diários durante os anos no Brasil, onde morrem mulheres, homens, crianças e velhos, sem nenhuma piedade? Não seria esses morticínios igualados a uma guerra, não nuclear, mas civil? Essa questão de assassinatos é justamente isso. Nós precisamos de mais educação, não é? Aliás, o Brasil tem melhorado muito. A cada ano tem reduzido aí 25% o índice de assassinatos da nossa população. O Brasil era um dos países com maior índice de assassinatos no início dos anos 2000. De 3 anos para cá, houve uma redução drástica nesses assassinatos, justamente pelas políticas públicas de proteção à mulher, à infância, pelo combate às drogas, pelo combate ao tráfico de mulheres, de crianças, de órgãos, de armas, porque tudo isso tem muita vinculação com os vícios, né, que as nossas sociedades, infelizmente, se entregam. Por exemplo, o vício das drogas. Há gente que defende a liberação das drogas, mas esquece que é justamente o consumo de drogas o maior promotor de assassinatos, de suicídios, de destruição dos lares e das famílias. No campo de vista, do ponto de vista espiritual, por exemplo, há pessoas que defendem o aborto, mas se esquecem que o aborto é o maior genocídio que se comete no mundo atualmente. Por exemplo, somente, segundo a Organização Mundial da Saúde, somente na América do Norte se realizam 50 milhões de abortos legais por ano, não é? O mesmo se dá em todos os países. Então, o número de crianças que são assassinadas nos ventres maternos é estrondoso. E isso um assassinato a sangue frio, em que as crianças, os fetos das futuras crianças, que são reencarnações previstas, planejadas no mundo espiritual, cheias de esperança, cheias de alegria, de oportunidade de viver para esses espíritos que estariam necessitando desta reencarnação no mundo de provas e expiações para liberar a sua própria consciência imortal e prosseguir no seu desenvolvimento espiritual, eles estão sendo arrancados dos ventres maternos a sangue frio, porque não se dá anestesia no feto, não é? Muitos deles esquartejados, sugados por aparelhos, né, da forma mais absurdamente nefasta. E o próprio Chico Xavier dizia para nós todos, doutora Marlene inclusive escreveu isso em livro, que esta quantidade, esse genocídio dos fetos abortados causa uma pressão espiritual desses mesmos espíritos que se revoltam no mundo espiritual quando veem que foram expulsos do ventre, quando veem que sua vida foi cortada impiedosamente, não é? A sua chance de regeneração foi cortado impiedosamente, e que se transforma em obsessores cruéis dos pais, dos avós que promoveram este abate injustificável. E me causa até muita estranheza que determinados setores do movimento espírita ainda tenham a cara de pau de defender o aborto. E temos que fazer um grande protesto, uma grande mobilização de todos nós espíritas contra esta impunidade, contra esta insanidade coletiva. Então não podemos apoiar o aborto, não podemos apoiar as drogas, porque são causadores de violência. A violência surge da semente da violência, e toda vez que ela for plantada, ela vai ter as suas consequências nefastas. Agora, o próprio Chico disse à doutora Marlene, se o Brasil vier a adotar qualquer tipo de lei favorecendo o aborto, a gente viu que os nossos vizinhos, infelizmente, aprovaram o aborto, como, por exemplo, a Argentina, a Colômbia, neste mês, infelizmente, se não me engano, até a 25ª semana, o que é um absurdo total, né? E o Chico avisava a doutora Marlene, se isso acontecer, nós vamos adquirir um débito coletivo gigantesco e que vai causar no Brasil, provavelmente, uma guerra civil. Olha aí. Então, quem vê a guerra, né? E nós sabemos, por exemplo, que os países europeus adotam o aborto como lei há décadas, alguns desde a década de 70, e está incluído nisso a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na época da Revolução Comunista, em 1917, adotou a liberação do aborto como prática, não é? Aprovada pelo Estado. Então, veja, a pressão espiritual, o débito coletivo que se abate sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sobre os países europeus, hoje considerados evoluídos, mas que não têm piedade de matar as próprias crianças. O Chico, uma vez conversando comigo, disse assim, Geraldinho, uma coisa terrível que está acontecendo, isso na década de 80. Duas coisas terríveis estão acontecendo na Alemanha e na Dinamarca e na Holanda, e isso vai se espalhar pela Europa inteira. E eu falei assim, o que é, Chico? Nos hospitais está havendo dois tipos de situações muito problemáticas no campo de vista espiritual. A primeira é a eliminação dos fetos que têm algum tipo de debilidade orgânica ou malformação. Então a mãe ia lá no hospital, fazia o ultrassom. Se identificava que a criança tinha algum problema físico, ela simplesmente interrompia a gravidez. E o segundo problema que o Chico dizia, que era a eutanásia generalizada, que começou na Alemanha, os idosos que ingressavam nos hospitais, por serem idosos, somente recebiam cuidados paliativos e eram preteridos em favor dos mais jovens, porque na visão materialista deles, os jovens eram pessoas produtivas da sociedade e os idosos eram peso morto. Olha bem, e isso se espalhou pela Europa inteira, não é? E o Chico pedia para nós orarmos para que esse tipo de procedimento não chegasse ao Brasil. Então nós temos que, como espíritas, ver a realidade dos dois planos da vida. Não podemos ficar apenas no terra-terra, nas ilusões terrestres e, sobretudo, levantar a bandeira do Cristo. Nós, como nação cristã que somos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, temos que levantar a bandeira de Jesus, porque só ele é o exemplo vivo da nossa própria redenção. Só ele nos mostra o caminho da verdade e da vida. E sem ele, nós estaremos indubitavelmente caminhando para a autodestruição, para as sombras, para o aniquilamento. Ô Geraldinho, o José Roberto Oliveira tem uma pergunta para você. Geraldinho querido, nos conte sobre o seu sonho com Chico em Capela. do fato que ocorreu há 7 mil anos atrás sobre a guerra nuclear naquele planeta. Beijão do Grupo Maria de Nazaré de Votuporanga. Pois não. Nós tínhamos... Eu fiquei muito impressionado numa das noites. Eu tenho muita facilidade de, durante o sono físico, ter dois tipos de fenômenos. Ou sair do corpo e conversar com os espíritos, com familiares, com amigos, ou então rememorar cenas do passado. Em determinado dia, na noite anterior, eu acordei ensopado de suor, com um pavor enorme, porque eu tive uma experiência assim, bastante triste de me ver num porta-aviões, onde eu era um oficial de pouca patente, não é? Um oficial raso da Marinha, daquela nação, estava perfilado junto com outros marinheiros da minha condição, em posição de sentido, na torre de comando de um porta-aviões, e diante desse porta-aviões eu via uma cidade que eu sabia ser a nossa capital, muito, muito semelhante a cidades norte-americanas com prédios muito altos, como por exemplo Nova York, porque eu via prédios imensos, com mais de 100 andares de altura, e a única diferença é que essa cidade, Nova York, está no meio de um rio, não é? Que é o rio Hudson, e a ilha de Manhattan é circundada pelo rio Hudson. Nesta outra cidade que eu via, eu sabia que não era Nova York, porque eu via a foz de dois grandes rios, um à esquerda e outro à direita, e a confluência dessa foz, dessas duas foz de dois grandes rios no mar, nós estávamos no mar, no meio delas, então, se erigia esta capital que eu sabia ser a nossa cidade. E então, eu vejo, para meu espanto, eu tinha um medo danado dele, entra um almirante em chefe dessa frota, dessa, eu não sei qual que é o nome que se dá a essa reunião de navios, né? Porque junto com o nosso porta-aviões tinham fragatas, tinham navios de guerra e outros mais, que estavam ali posicionados diante da nossa capital. E entra o almirante, e eu tenho um medo imenso dele, um respeito imenso por ele, e nesse almirante eu reconheço Chico Xavier. E o almirante se dirige ao diretor dessa, como é que chama isso? Enfim, aquele que estava conduzindo o porta-aviões, né? O capitão. Ao capitão do porta-aviões, ele se dirige assim desesperado, bate um murro assim na mesa e diz: a guerra começou. Eles estão revidando, olha só. E aquele pavor, né, dessa frase, eles estão revidando, nos veio aquele pavor imenso, não somente a mim, a todo mundo, e diante de nós vimos, naquela nossa cidade querida, que era a nossa capital, exatamente a chegada, a explosão de uma bomba atômica, uma bomba termonuclear, com o seu formato tradicional, né, que sobe aquele cogumelo e o cogumelo se desce numa bola de fogo e vem na nossa direção. E vindo na nossa direção, o mar se levanta e tudo se dissolve dentro daqueles horrores, né? E eu acordo ensopado de suor, chorando convulsivamente. E eu pensei, gente, mas o que é isto, né? Pelo amor de Deus, que sonho mais. Eu achei que era um sonho, que coisa horrorosa. E fiquei com isso, eu preciso contar isso ao Chico. Na primeira oportunidade que eu tive a Uberaba, assim que nós chegamos na casa do Chico, foi muito curioso, parecia que ele já sabia o que eu tinha sonhado, porque ele logo dispensou todo mundo e falou com todo mundo assim: eu preciso conversar em particular com o Geraldinho. E eu falei com ele, Chico, eu preciso te contar um sonho. Ele falou assim, eu sei. Eu quero que você me conte tudo, mas primeiro nós precisamos ficar sozinhos. E ele despachou a turma lá, todo mundo foi embora. Ficamos eu e ele somente. Até a Eliana saiu, que era minha esposa na época. E eu então contei em detalhes, que aqui eu contei resumidamente para vocês. E o Chico foi arregalando os olhos. À medida que eu ia contando, o Chico foi arregalando os olhos e afastando assim na cadeira, pondo a mão na boca, né, que ele tinha esse hábito de espanto, quando ele estava espantado com alguma coisa. E aí eu então perguntei a ele, Chico, mas como que pode ser isto? Ele vira para mim e fala assim, você recordou o passado. E eu pensando na Terra, eu pensei assim, mas não pode o passado, porque não, a bomba atômica na Terra só teve na guerra lá do Japão com os Estados Unidos, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que eram cidades praticamente pesqueiras, não tinham grande desenvolvimento. Eu lembro de uma cidade com prédios de 100 andares, eu lembro de aviões no nosso porta-aviões moderníssimos, né? Caças moderníssimos, de tecnologia muito avançada que não tinha na Segunda Guerra Mundial. E o Chico abanou a cabeça assim, falou comigo, não, Geraldinho, você foi longe, hein, meu nego? Você foi longe. E eu falei assim, mas longe como, Chico? Não tem jeito de ser aqui na Segunda Guerra. O que eu vi era muito mais moderno. Eu disse, não, meu filho, você foi, isso que você viu não foi na Terra, não. Isto que você viu, você recordou, você viu a cena da guerra nuclear em Capela, há 7.000 anos atrás, 5.000 antes de Cristo. E justamente o que você viu foi o revide da nação contrária a nós, porque, na verdade, nós é que começamos a guerra. E eu fiquei espantado com isso, e ele vira-se para mim e fala assim, e vou te dizer mais, você sabe quem era o presidente da nossa nação que apertou o botão nuclear para destruir a capital da nação contrária? Eu disse, não, Chico, não faço a menor ideia. Isso é doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Foi ele que era o nosso presidente e que apertou esse botão e jogou a primeira bomba. E isso que você viu foi o revide. E por causa dessa guerra, nós todos fomos degredados de Capela para cá. Tanto eles quanto nós. Nós todos fomos degredados. E é uma coisa muito curiosa, porque recentemente chegou ao meu poder um livro que o Dr. Bezerra de Menezes escreveu, que ele também teve um sonho. O livro chama-se O Sonho de Dr. Bezerra de Menezes com Vênus, com o planeta Vênus. E ele vai relatar a ida dele espiritual a Vênus e a conversa dele com o seu guia espiritual, que ele inclusive nomeia. Eu vou fazer uma live sobre isso proximamente, sobre o sonho de Dr. Bezerra de Menezes com Vênus. E aí, lendo este livro, eu vou pegar o nome do livro aqui para ser mais... Segura para a hora da dica. Para a hora da dica. Agora a gente tem um momento especial que chama A Hora da Dica. A história de um sonho. Então a gente já adianta então a hora da dica agora, pode ser? Então Não, mas é muito interessante porque... Pronto. No sonho do Dr. Bezerra, o guia espiritual... Qual que é o nome do livro? A História de um Sonho. Pronto. Então a gente já adiantou a hora da dica. A História de um Sonho, que é... A história de autoria de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. História de um sonho. É que a gente criou esse momento, Geraldinho, só pra você saber. Melhor você falar que você que tá aparecendo aí. A gente sempre, quando chega no final, a gente pede pro convidado dar uma dica, né? E como a gente tá achando muito importante esse livro que você vai falar, eu nem conhecia esse nome, ó. Então a gente já coloca na dica do dia. Agora, sabe o que é surpreendente? Que o Dr. Bezerra revela, primeiro revela o nome do seu guia espiritual, que é conhecido de todos nós. Não vou falar aqui agora para não atrapalhar a conversa, né? Mas ele revela o nome desse guia espiritual, e o guia espiritual dele mostra a ele vidas que ele teve passadas. E ele se reconhece como uma pessoa muito má, promotora da guerra, da destruição e da morte. Olha só que interessante. Legal. Né? Confirmando aí a informação de Chico, que ele foi o presidente, o Putin da época, né? lá em Capela. Agora vejam bem, gente, isso aconteceu há 7 mil anos atrás, 70 séculos atrás. E nós estamos nessa peleja até hoje, não é? Aqui na Terra. Então, tem gente que vai falar assim, ah, eu não tenho culpa no cartório. Tem, sim, tem. Eu ainda perguntei ao Chico, Chico, como que nós vamos saber se nós somos degredados de outro mundo ou se nós somos da Terra? E o Chico me respondeu assim, é muito simples, Geraldinho. Se nós acreditamos na reencarnação, se nós sabemos da existência da reencarnação, das vidas sucessivas, nós não somos filhos da Terra. Nós somos degredados de outros mundos, inclusive de Capela. Porque os espíritos degredados, eles já guardam essa noção perfeita de que nós temos vidas sucessivas. Então, não é à toa, portanto, que nós todos espíritas acreditamos e sabemos da reencarnação. Todos nós já levamos bomba uma vez em algum planeta, provavelmente Capela, e estamos aqui hoje torcendo para não levarmos bomba pela segunda vez, não é? Vamos para o momento de Gavalho aqui, Geraldinho, nós vamos colocar a mensagem, depois você comenta para a gente. E depois a gente continua, que tem mais perguntas aqui. O momento de Gavalho hoje é amor insuperável. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Insuperável. Ele veio à luz numa noite quase fria. E para aquecê-lo, serviram seus pais de palhas e feno, destinadas aos animais do local onde se abrigavam. Teve sua vida ameaçada, desde os meses primeiros, por quem temia se ver destituído do trono das vaidades. Vagou por terras estrangeiras, retornando à cidade de seus pais para crescer em graça e vitalidade. O clima político era de intranquilidade. O povo a que pertencia era escravo de nação arbitrária e dominadora. O governo estava centrado no acúmulo das riquezas e na manutenção do poder pela força, desde que lhe faleciam razões outras. Toda vez que lhe mencionariam o nome ao longo dos séculos que viriam em pós, seria lembrado como aquele que viera de cidade das menos expressivas de sua nação. Seu pai não detinha projeção social. Era carpinteiro, e cedo suas mãos longas e finas passaram a modelar a madeira. Quando o tempo se fez próprio, fez-se conhecer dos homens, servindo-se de frases ditas muitos séculos antes de sua vinda. Frases de conhecimento popular, repetidas de geração a geração em cânticos de esperança. Mas aqueles mesmos para quem viera não o reconheceram. Esperavam alguém cheio de pompa, e ele fez-se pequeno para amar e servir aos homens. Acusaram-no de crime de sacrilégio, porque ousou afirmar a sua filiação divina, desvelando-nos o Pai de todos nós. Chamou os que o seguiam de amigos, patenteando que a amizade é dos mais puros sentimentos. Afirmou que se ofereceria em holocausto no momento oportuno, e que pelos seus amigos daria a própria vida. Lecionou a alegria, fazendo-se presente em momentos de importância da vida de parentes e pessoas que desejavam com ele partilhar o pão, a mesa, a amizade. abençoou com sua presença um casamento, assinalando a importância da família. Chamou a si os pequenos, afirmando da importância do período infantil. E educador excepcional, disse das graves responsabilidades de se bem conduzir essa quadra da vida. Esteve com os jovens e, idealista, convidou-os para o seguirem, a fim de que tivessem a sua juventude abençoada pelo amor imperecível. Fez da natureza seu templo e sua escola, chamando a atenção dos que o ouviam para as coisas pequeninas. O grão de mostarda, a figueira improdutiva, a cega no momento apropriado, a periodicidade das estações, uma folha de árvore. Ensinou a nobreza no sacrifício por amor à verdade. Com seu sangue, regou o ânimo dos que se lhe tornariam seguidores no transcorrer dos évos. Retornando do país do além, ele que fora abandonado, traído, apresentou-se para consolar os amigos. Atestou a imortalidade com a sua presença, permitindo-se tocar, apalpar. Conhecedor das necessidades humanas mais primárias, não se pejou em preparar na praia o fogo, oferecendo aos amigos pescadores o alimento em seu retorno das lides. Foi filho amoroso, amigo incondicional, servidor da humanidade. Nada exigiu. Exemplificou a perfeição e, num convite veemente, estabeleceu que quem o desejasse imitar, bastava tomar de sua cruz e segui-lo. O que ele fazia, todos podiam realizar. Não prometeu recursos amoedados ou situações de privilégio. Ele era o modelo e guia, sem sequer possuir uma pedra para repousar a cabeça. Não era excepcional, afirmava. Filho do Pai Excelso, comungando de sua vontade, revelou-nos a nossa filiação divina. E no seu testamento de amor, afirmou que somos os herdeiros das estrelas, os senhores dos astros, viajores do universo. Chamam-no Nazareno, amigo celeste, Galileu, filho de Deus. Não importa. Ele é Jesus, o amor insuperável, nosso mestre, amigo, irmão. Esse é o momento Gigavale e o tema de hoje foi amor impossível. Geraldinho, você poderia comentar alguma coisa sobre esse amor impossível? Insuperável. Insuperável. Insuperável. Impossível não, porque o amor sempre é possível, né? O amor insuperável é o amor de Jesus, né? Como Chico mesmo disse, e nós colocamos essa frase dele no nosso, na nossa biografia dele, Chico Xavier, Mandato de Amor. Se nós pudéssemos, né? Se tivéssemos autoridade suficiente como presidente da República, como governador de Estado ou como prefeito das nossas grandes cidades, nós colocaríamos outdoors em todas as regiões das nossas cidades com esta frase de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque não é qualquer amor, não. É um amor segundo Jesus nos amou, que é um amor sem pedir nada em troca. É um amor incondicional, um amor sem exigências, sem taxas de reconhecimento, com espera, com paciência, com perdão. É o amor de Jesus por nós. Imagine que Jesus veio aqui na Terra 2000 anos, em 3 anos fez a sua revelação ao mundo da lei de amor, e há 2000 anos que nos espera pacientemente a posição e a decisão de segui-lo. E não obstante, com todas as informações, nós ainda estamos matando-nos uns aos outros. Lamentável, não é? Já chegou a hora do nosso amadurecimento espiritual e a nossa necessidade de reconhecer que precisamos, de forma rápida, de forma urgente, a nossa espiritualização. Vamos encerrando. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Estamos caminhando aqui para o final. Tem uma pergunta aqui do João Pedro Martins, que ele diz o seguinte: quero saber, e aqui no Brasil, como ficamos com a nossa política, essa ganância pelo poder? Aí a Ederli tinha perguntado também atrás, qual o papel do Brasil como pátria do Evangelho e coração do mundo nessas situações? Acho que esse pode ser até para o vídeo final, né? Responder essa última da Ederli. Vai colocar o vídeo? Eu vou pedir aí para colocar o vídeo 5. Vamos colocar o vídeo 5? O longo caminho de são daqueles que governam os países supercivilizados ou supercultos. Se eles puderem sofrer os embates das próprias paixões e continuarem mantendo a estabilidade da paz, cremos que a Terra tem possibilidade para manter um número muito mais elevado do que 10 bilhões de habitantes. Agora, a guerra é um problema dos governantes e dos interesses das nações, chamadas superpotências. Vamos pedir a Deus que todas elas possam nos proteger, a nós outros, os habitantes desse planeta, para que essa calamidade seja evitada a tempo. De certa forma, o Chico nos responde aí, não é? A questão dos governantes, todos eles têm que superar as próprias ganâncias, evitar ao máximo se entregar às corrupções tão comuns no mundo de hoje, em que partidos e agremiações se interessam muito mais pelo poder para o assalto aos cofres públicos do que propriamente pensando no desenvolvimento da nação, na geração de empregos, de renda para a população, não é? Então é essa questão. Nós seremos o que nós próprios escolhermos para o nosso futuro. E restará ao Brasil, como em todas as nações, não somente ao Brasil, a responsabilidade das decisões da sua própria população. Que caminho escolher? É necessário que nós venhamos a lançar o olhar para trás, naturalmente, para estudar o que aconteceu no passado com esses nossos próprios representantes da classe política, olhando o que eles já fizeram ou deixaram de fazer e olhando também o que tais ideologias, seja à direita ou à esquerda, ou ao centro, ocasionaram em outras nações vizinhas, nossas irmãs também. E naturalmente que a decisão será do foro íntimo de cada um. Mas lembrando que a união das nossas decisões coletivas determinará o nosso futuro. A questão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é preciso considerar que todos nós espíritas precisamos estudar este livro. Este é um título de livro da Lavra de Chico Xavier, recebido através do espírito de Humberto de Campos. É preciso, engraçado que há correntes do movimento espírita que diminuem a importância desse livro, dizendo que é a opinião pessoal do espírito de Humberto de Campos, quando na realidade não tem nada disto. O próprio Chico Xavier, em entrevista, afirmou que Humberto de Campos não escreveu o livro das suas próprias, do seu próprio conhecimento, mas sim foi a espiritualidade maior copiar os anais da história registrados no mundo maior para trazê-los à Terra através da psicografia. Então, o livro não é de autoria de Humberto de Campos espírito e nem, portanto, não é uma opinião pessoal do espírito de Humberto de Campos, mas é a transmissão de um conhecimento superior que está preservado na sua originalidade no mundo maior, no mundo de mais acima, instruindo o Brasil a respeito da sua grande tarefa, da sua grande missão no concerto das nações, que é a missão que ele vai desempenhar, porque isto é da vontade de Deus, como eu disse antes, ele vai invariavelmente desempenhar essa missão de trazer, diante do concerto das nações, de levar ao mundo o conhecimento da espiritualidade, que a vida continua, da mediunidade, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, da mediunidade, da influência dos espíritos em nossa vida, da lei de causa, efeito, ação e reação, não é? E não é à toa, portanto, que Allan Kardec, desencarnando na França no século XIX, reencarna no Brasil como Chico Xavier, para dar prosseguimento à segunda etapa da sua missão, trazendo até hoje 536 livros já publicados até hoje para nos instruir, nos preparar para essa missão. Nós teremos mudanças significativas no futuro? Teremos, sim. Teremos outras guerras? Teremos, sim, porque nós ainda somos mundo de expiação de provas até 2057. Teremos revoluções? Sim, teremos. Teremos terremotos gigantescos? Teremos. Teremos vulcões explodindo e ocasionando, talvez, destruição em massa no hemisfério norte? Teremos, sim. Isso foi dito por Chico Xavier. Foi previsto por ele. Esses terremotos, essas revoluções, farão com que as populações sobreviventes busquem o Brasil? Sim, as populações sobreviventes do hemisfério norte buscarão o Brasil, buscarão a Austrália e buscarão a África do Sul para a nova humanidade. E para isso, se me permitirem e pedir a vocês aí esse tempo, eu gostaria que o Rodrigo passasse o último vídeo, porque é Chico Xavier, gente, a única palestra que ele fez na vida, foi gravada. É uma palestra de alguns minutos, que ele vai falar justamente sobre o Brasil e sobre a responsabilidade nossa em relação ao futuro da humanidade. A conceituação de pátria do Evangelho nós somos compelidos a pensar no futuro, onde teremos talvez necessidade de exemplificarmos até com sacrifício o Evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo, sem nos esquecermos que, do ponto de vista evangélico, até ele foi atingido pelo sacrifício extremo para dar-nos essa alvorada maravilhosa, que é a doutrina de luz que nós abraçamos, que nos reúne a todos num abraço só, num só coração. Chegada essa época, naturalmente seremos compelidos a testemunhos, e a exemplificações que agora, no antes das lutas maiores, que o povo nos reserva. Serão horas difíceis que nós, como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Preparemos-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração do nosso país, buscando a paz desejada e que para eles tem sido tão difícil de ser encontrada. Somos, em verdade, geograficamente falando, o coração do mundo. E como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar o que aprendemos, o que ensinamos, o que constitui a razão de nossas vidas. Assim, somos sim, pela grandeza da terra em que nós renascemos, nós somos filhos do coração do mundo. E o Senhor nos fortalecerá para sermos filhos também da pátria do Evangelho, quando soar a hora a que formos chamados para a grande renovação. Está no mudo aí, Jorginho. É emocionante, né, gente? Muito ver Chico falando lá no grupo Espírita Perseverança de São Paulo. É, notem bem, vocês sabem disso, Chico era avesso a dar palestras, ele era avesso a pegar o microfone para falar, ele gostava de trabalhar na psicografia, lendo suas mensagens, mas para falar era raro você pegar um momento desse. E nesse dia, ele fala por 23 minutos ou 22 minutos, pede a palavra no Grupo Espírita Perseverança, em 1993, em São Paulo. E praticamente descortina o futuro. Tinha 83 anos. Da humanidade. Ele estava com 83 anos. Ele estava com 83 anos, ainda viveu até os 92, né? E nos mostrando aí um ponto de vista muito interessante. Por que que a doutrina espírita floresceu aqui com grande poder, não é? Cresceu, deu frutos a mil por um. Ele próprio, como Kardec, reencarnou aqui para isto. Por que que Jesus escolheu que o Espiritismo, que é o Consolador, prometido por Jesus ao mundo inteiro, porque ele não prometeu o Consolador aos brasileiros, ele prometeu ao mundo inteiro. Por que que o Brasil teve esse privilégio, entre aspas? Que não há privilégio algum, mas é tudo uma preparação que antecipa. Nós podemos dizer, minha gente, que nós, espíritas cristãos, de certa forma, nós sabemos o que é a cara do mundo regenerado por antecipação, através das informações dos Espíritos. Allan Kardec, Chico Xavier, nesses, somando tudo junto, mais de 800 livros. Se somarmos, então, as biografias e os livros que estudam a obra de ambos, mais de 1.000 livros. Que estão a nosso dispor para nós conhecermos os princípios fundamentais da renovação humana, que são os princípios espíritas cristãos. E se nós recebemos isso por antecipação, em comparação com qualquer outra nação do mundo, à exceção de Portugal, que fala a mesma língua que nós, que também foi favorecida com esses livros em língua portuguesa, mas tudo veio em língua portuguesa. Não é? A própria obra de Kardec na França morreu na Europa e veio florescer aqui no Brasil na língua portuguesa. Então, vejam bem, isso tem uma razão de ser e uma preparação para o futuro da humanidade em que nós somos chamados a fazer essa difusão da mensagem do Consolador, coisa, aliás, que o próprio Chico revela no programa ao professor Herculano Pires, em 1973, em São Paulo também, quando ele revela que Emmanuel disse a ele que entre 15 e 20 milhões de espíritos espíritas ou espiritualistas que estavam encarnados na Europa no século XIX, secundando a codificação kardeciana ou acompanhando o desenvolvimento do espiritismo na França, na Bélgica, ao largarem o corpo lá na Europa, migraram para o Brasil, passaram a reencarnar no Brasil com a finalidade de fazer crescer aqui e proliferar aqui as casas, fundando casas e centros espíritas cristãos, divulgando a doutrina espírita cristã. E nessa mesma data, nessa mesma entrevista, ele revela que no futuro próximo, ou seja, na década de final da década de 70, início da década de 80, que muitos brasileiros iriam sair do Brasil em direção às outras nações da Europa, da América do Norte, da América Latina e até da Ásia e da África, para fundar nessas nações núcleos espíritas cristãos, coisa que efetivamente ocorreu, não é? Porque os brasileiros hoje são os grandes móveis, os grandes promotores do espiritismo no mundo. À exceção de Portugal, às vezes da Espanha e também alguns países da América Latina, mas a grande maioria dos centros espíritas que foram fundados na Europa, nas Américas, na Ásia, na África, foram fundados por brasileiros, fazendo a difusão do Consolador, da mensagem do Espiritismo cristão. E segundo essa palavra aí do Chico, nós veremos, como já temos visto, a chegada de diversos imigrantes de diversas nações, de argentinos, de venezuelanos, de bolivianos, de paraguaios, mais recentemente também ucranianos, que já começamos a receber, de sírios, de iraquianos, de pessoas do Afeganistão. No passado, nós recebemos alemães, poloneses, italianos, franceses, japoneses, espanhóis, britânicos da guerra, japoneses, coreanos, chineses, que vieram para o Brasil no século XX. Né? Por que que essa turma toda está chegando aqui nesse grande caldeirão cultural em que a fraternidade legítima é uma realidade? Porque nós recebemos o povo de braços abertos, né? Porque o povo povo tem saudade de Jesus, né? Como o John fala. Exatamente isso. E eu tive esse testemunho, gente, não é de espírita nenhum que conhece Chico, nem nada disso. Um senhor libanês que residia em Belo Horizonte, ele já desencarnou, eu me encontrei com ele numa solenidade, e ele sentou-se ao meu lado e ele disse que ele veio para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, e os irmãos dele, cada um escolheu uma pátria, um foi para a Rússia, outro foi para a França, outro foi para a Argentina, outro foi para os Estados Unidos, e ele veio para o Brasil, os cinco irmãos, né, dessa família família Baixa, em Belo Horizonte. E ele falou comigo: olha, eu sou o único que meus filhos e meus netos são brasileiros, são encarados naturalmente como brasileiros. Porque em todas as nações que meus irmãos foram, os filhos e os netos deles nasceram lá, mas não são considerados como se fossem russos, franceses, americanos ou argentinos. Lá eles são considerados libaneses russos, libaneses franceses, libaneses americanos e libaneses argentinos. No Brasil é o único que não discrimina. Meus filhos são brasileiros, meus netos são brasileiros. Veja bem que interessante. Legal, esse, né, testemunho, né? E assim vamos levando. Há muito ainda por fazer? Há. E o Chico está nos preparando. Até hoje, nós tivemos somente a doutrina falada, escrita, televisada, lida, estudada nos livros, não é? Praticada nas nossas casas espíritas. Mas vai chegar um momento entre hoje e 2057 que nós vamos ser chamados a exemplificar o que nós aprendemos e o que nós ensinamos. Testemunhar também, né? Testemunhar o Evangelho de Jesus. Quem saberá dizer que momento é esse? Ninguém. Geraldinho. Mas eu suponho que grandes acontecimentos do ponto de vista telúrico acontecerão para isso. Geraldinho, então, um momento desse não foi agora na pandemia? Por exemplo, quando... Não, estou falando, para a gente testemunhar, para a gente ver, porque na realidade, né? Por exemplo... Eu diria que a pandemia foi o início. Nós vimos um monte de espírito igual avestruz, enfiar a cabeça no buraco e se esquecer de tudo. Ficou com mais medo do que todo mundo. Né? Do que todo mundo. Não seria um desses momentos da gente testemunhar, né, nessa passagem? Eu acho que é um início, mas nós ainda não testemunhamos o que precisamos testemunhar no sentido de acolhimento das populações que migrarão para cá. Vamos para o sorteio? Sorteio, aniversariante. Mais alguma coisa? Vamos sortear rapidinho aqui. Aqui o sistema que sorteou, né? O pessoal que mandaram pergunta, mandaram mensagem. Quem ganhou o livro foi o seu Arlindo, Não É Marmelada, que é avô da minha esposa, né? Que é meu avô de coração. Não foi marmelada, foi o sistema aqui. A gente nem leu a mensagem dele. Ele foi pelo telefone. E ele fica bravo. Eu falo assim: ó, eu ligo lá, mando mensagem, você só uma hora depois fala a minha mensagem. Então nem vou falar. Brincadeira, seu Arlindo. Então, ele ligou, está ouvindo lá o programa, desejando a todos um bom domingo e um bom programa a todos. E ganhou o livro. Então, e quem ganhou o CD foi, quem sorteou aqui, foi o João Pedro Martins. Ganhou o CD do Momento de Gavalho. Então, a gente pede para buscar o livro, né, e o CD lá na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, 232, Bela Vista, né? Então, Avenida Rui Barbosa, 232, Bela Vista, na livraria Casa do Caminho, que vai estar separado, né? A partir das 13 horas, né? Não funciona na parte da manhã, não. É das 13 às 17. Legal. Então, vamos para os aniversários? Vamos lá. Oferecimento, né, de WS Festas e Embalagens, né? Aniversariantes aqui da semana. Rui? Aí eu tenho aqui lá do Paulo de Tarso, do dia 13, hoje, Silmara do Santo Silva, dia 14, Leonardo José Lobato, dia 16, Rosana Yamamura, no dia 17, o Milton Baruel, que é nosso ouvinte assíduo, e no dia 19, Aparecida Ishizaka. Aqui nós temos o Mazala, Adolfo Mazala, da Coal, dia 13. Do Anjo Ismael, ele falou. Agora é do Anjo Ismael, Ele era da Coal, agora é do Anjo Ismael. Mas continua sendo da Coal também. dia 13 também. Quem faz aniversário é o Centro Espírita Amor e Caridade, que o Rui foi fundador há 100 anos atrás. Né? Dia 13 também a Kênia Cristine, ela é lá da tenda de Umbanda Mãe Maria. O Milton Baruel, dia 17. Né? Adriana Coelho, nosso ouvinte, dia 15, eu pulei aqui. O Milton Baruel, dia 17, lá do Paulo de Tarso. Pronto. Aí depois da semana que vem a gente fala os outros. Mais alguém aí, ou não. Carlinhos? Não, aqui eu tinha uma pessoa que tinha dado o aniversário dela dia 15, mas sumiu aqui na, no chat ao vivo aqui. Então, do... parabéns você que deu o nome aqui pro Calinho, que faz aniversário dia 15 e ele esqueceu. Não, não esqueci não, é que eu... Perdeu. Perdi aqui, porque não volto, ó. Tá falando alguma coisa? Eu acho que o Geraldinho caiu. Jorge, o gozado voltou aqui, ó. Eu voltei, fechei o chat. Quando abri, ele sumiu a parte de cima do chat. Não, tudo bem, tudo bem. Era uma senhora que estava pedindo para falar aniversário dela e do filho. Pronto, Rodrigo. Pronto, só o Geraldinho que caiu aqui. É, mas vamos ver se volta. E vamos lembrando aqui que a música que nós vamos tocar no final será a música Chico Amor Xavier na voz de Sérgio Santos. Né? Então nós vamos ver se o Geraldinho volta para fazer a prece para a gente. Né? Vamos então encerrando, enquanto vai falando, se no final o Geraldinho aparecer aí, a gente pede para ele fazer a prece, certo? Então nós vamos encerrando aqui agradecendo a presença de todos, agradecendo a todos que estiveram conosco lá no domingo, né, Rui? Lá na AME, no lançamento do livro, foi muito legal, muito bacana. É, agradecemos a presença de todos, correspondeu às nossas expectativas, a transmissão muito bacana também que o Rodrigo fez lá. Quem quiser ver a transmissão, basta entrar aí no Vivência Espírita. Como é que faz para ver a transmissão? Entra no site do Vivência Espírita? Para ver no YouTube mesmo. No YouTube tem. A gente vai colocar lá no sistema também, no site do livro. Uhum. Né? Mas só entrar no YouTube aí do Vivência pode assistir o lançamento, foi muito legal. Isso, mas no YouTube, a pessoa entrando no YouTube, ela escreve o quê? Vivência Espírita, né? É. O Geraldinho já voltou, ele já se teletransportou. Tá teletransportou lá. Geraldinho, a gente quer pedir para você fazer o encerramento para a gente, a prece. Nós vamos nos despedir aqui, depois você faz suas conclusões finais, por favor, e faz a prece para a gente, por favor. De encerramento. É, de encerramento. É, encerrando aqui com a mensagem do nosso livreto Você Se Conhece. Todos os nossos erros do passado terão que ser corrigidos no futuro. Entretanto, para que isso se concretize com sucesso, temos que nos fortalecer no presente. Um bom dia a todos vocês, paz e alegria em todos os corações. Rui? Domingo nós teremos aqui o nosso querido amigo Oswaldo Barbosa falando sobre as influências espirituais em nossas vidas. E agradecer ao Geraldinho, e também só faltou, eu queria fazer uma pergunta a ele, mas não deu tempo. Geraldinho, quando é que vai acabar a hipocrisia no mundo? Porque a gente vê que ainda existe muita hipocrisia que precisaria ser anulada. E nem, por exemplo, nós estamos preocupados com o pessoal da Ucrânia, mas não estamos nem um pouquinho preocupados com o pessoal lá da África que morre a atravessar o mar, que morre de inanição. Quando é que vai terminar isso? Eu não sei se vai responder. Deixa o Geraldinho responder nas conclusões finais. Ele responde essa pergunta, faz as conclusões finais e faz o encerramento para a gente. Carlinhos? Nós agradecemos a família Vivenciana. Geraldinho, o agradecimento a você pelo esclarecimento, por esse conhecimento maravilhoso que compartilhou conosco neste domingo. E o povo aqui do YouTube, do Vivência Espírita, está muito feliz com a sua preleção de hoje. Nós agradecemos a família Vivenciana a companhia, desejamos um maravilhoso domingo em família. Dizer, Jorge, que o João Aparecido lá de Itaberá está esperando para eu comer minha macarronada com frango lá. Você vai comer o que você quiser. Quem vai fazer para você a comida lá é o Rivail. Tá? O João Aparecido vai fazer a minha macarronada. Segundo o que a Gisele e o Rivail falaram, é melhor dispensar a macarronada do João. É melhor? É só você que vai comer mesmo. E desejamos a todos os irmãos um abençoado domingo em família. Geraldinho, Deus te abençoe. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Rodrigo? Quero agradecer aos vivencianos, né, por estar até agora conosco. Né? Hoje a gente recebeu o diretor aqui fora, o nosso Beto Nove lá, está como diretor agora do programa, nos autorizou a fazer um pinga-fogo. Vai até a hora, quando for. Então, agradeço a todos os nossos ouvintes. A gente pede desculpa aqui às pessoas que enviaram perguntas. A gente não teve tempo. A Patrícia Félix tinha feito uma pergunta aqui. A dona Dina ligou aqui dando parabéns para o Rui. Obrigado. A Valdeci Braulio tinha feito uma pergunta aqui. A gente não teve tempo de passar. O Carlos Carvalho, o Carmo Sampaio também. Então, a gente agradece aqui a todos vocês. Pede desculpa por não ter tempo suficiente para passar todas as perguntas. Né? Tinha vídeos aqui também, mais vídeos do Geraldinho, separou aqui pra gente, e depois eu vou compartilhar com vocês nas redes sociais os vídeos que o Geraldinho separou aqui e a gente não teve tempo de passar, tá bom? Então, Geraldinho, muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado pela disponibilidade. Se puder fazer suas considerações finais e a prece de encerramento pra gente, por favor. Não, e tem a pergunta que eu fiz. E a pergunta também. Da hipocrisia do mundo. Rui, é engraçado, né? Eu não sei se vocês viram também um artigo sobre essa questão da hipocrisia que foi publicado recentemente. Eles analisaram as transmissões das TVs europeias, né? A cobertura das TVs em relação à guerra. E ali mostrava justamente o problema do racismo, o problema que eles estavam espantados, por exemplo, que a guerra estava acontecendo na Europa, né? e que as vítimas eram pessoas brancas, eram pessoas arianas sofrendo essa destruição. Alguns repórteres da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Dinamarca, não é? Até mesmo alguns repórteres americanos, canadenses, espantados que quem estava sofrendo eram nossos irmãos brancos. Olha só, que é uma grande hipocrisia realmente. Por quê? Porque alguns deles chegaram a dizer que geralmente ocorre guerra na América Latina, na África e na Ásia, como se os latino-americanos, os africanos e os asiáticos fossem pessoas de quinta classe, né? E, no fundo, realmente é uma grande hipocrisia. E é uma questão também que todos nós devemos meditar a respeito da nossa humanidade. Porque, assim como lembrou o Rui, há países africanos que estão vivenciando a guerra, como, por exemplo, a Etiópia, a Eritreia, né? Há países na África que estão sofrendo bastante a questão da fome, há países na Ásia que estão vivenciando a guerra, como Mianmar, e no entanto, deixaram de ser notícia, deixaram de ser preocupação global. Mas tudo isso tem o condão de nos ensinar quem realmente nós somos, aonde nós precisamos melhorar, qual o ponto da nossa humanidade que está sendo colocado em xeque, uma vez que nós todos precisamos lidar com essa situação limite. E lidando com ela, nós não temos outra alternativa a não ser buscar Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, que nos ensinou que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, Pai nosso que estás nos céus, e que precisamos aprender a nos amar uns aos outros como Ele nos ensinou a amar. E a respeito dos rumores de guerras, como o próprio Jesus falou e João Evangelista e os discípulos registraram nos seus evangelhos, lá no sermão profético, e ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras e de mortes, mas não vos inquietais, porque ainda não é o fim. Então, nós temos que aprender, principalmente nós espíritas, que estudamos e sabemos tanto a respeito das influências do mundo espiritual, a respeito das obsessões, a respeito da força do pensamento, e a respeito do quanto o medo é destrutivo, nós precisamos asserenar a nossa alma, asserenar o nosso espírito na confiança e na certeza de que estamos sob a orientação direta de nosso Senhor Jesus Cristo, que jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Que temos que ter confiança na sabedoria infinita de Deus, que tudo coloca no seu devido lugar, na hora certa, dentro das suas soberanas leis de justiça, de amor e de caridade. E nós, como filhos dele, irmãos todos uns dos outros, devemos apenas confiar e trabalhar na construção do mundo melhor, dando-nos as mãos uns aos outros para que esta construção seja efetiva em nossos agrupamentos religiosos, em nossas casas espíritas, em nossas atividades de fé, em nossa caridade, em nossa fraternidade legítima. Porque somente este é o caminho. O trabalho no bem é o caminho. E temos que combater o medo, a inquietação, o desespero, com a paz, com serenidade de alma e a certeza e a fé na vida superior. Esta é a nossa mensagem. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado ao Rodrigo, obrigado ao Rui, obrigado ao Jorge, ao Carlinhos, a todos os vivencianos que nos acolhem sempre com tanto carinho. O nosso beijo, o nosso abraço, em nome aqui da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo de Belo Horizonte, do grupo Espírita Saber Amar, também de Belo Horizonte. Esparcia o perfume do céu, de teus olhos provinham intensa brandura, os teus lábios cantavam a melodia da paz, confortando os irmãos com ternura. Lindas tardes à sombra do abacateiro, tua presença era sempre alegria, fomentando o evangelho, falando de amor, ensinava com sabedoria. Chico sempre eterno a mim, Chico nosso sol interior, que me vendo na terra praticou amor. Chico sempre eterno a mim, Chico nosso sol interior, que vivendo com Jesus na terra praticou amor. Até os pássaros pousavam nos galhos para ouvir a palavra do Consolador. Pelo exemplo ele mostrava toda a luz da verdade, revivendo Mestre Senhor. Chico sempre eterno a mim, Chico nosso sol interior, revivendo com Jesus na terra praticou amor. Chico sempre eterno a mim, Chico nosso sol interior, revivendo com na terra praticou amor. das tardes a sombra do abacateiro, tua presença era sempre alegria, comentando o evangelho, falando de amor, ensinava com sabedoria. Chico sempre eterno amigo, Chico nosso sol interior, revivendo com Jesus. Na terra praticou amor, Chico sempre eterno amigo, Chico nosso sol interior, revivendo com Jesus. Na terra praticou amor. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.